Capítulo 4. Os descendentes de Judá foram Pérez, Esrom, Carmi, Ur e Sobal. Reaías, filho de Sobal, gerou Jaate. Jaate gerou Almai e Laade. Esses foram os clãs dos Zoratitas. Os descendentes de Etam foram Jesael, Isma e Idbás. Sua irmã Azeleupone, Penuel, pai de Gedor, e Ézer, pai de Uzá. Todos esses foram descendentes de Ur, o filho mais velho de Efrata, antepassado de Belém. Azur, pai de Tecoa, teve duas esposas, Elá e Naará. Naará deu à luz a Uzã, Éfer, Temene e Astari. Elá deu à luz Zerete, Izar, Etinã e Cós, antepassado de Anubi, Zobeba e todos os clãs de Arel, filho de Arum. Havia um homem chamado Jabez, mais respeitado que qualquer um de seus irmãos. Sua mãe lhe deu o nome de Jabez, porque disse: eu o dei à luz com muita dor. Jabez orou ao Deus de Israel: ah, como seria bom se me abençoasses e expandisses meu território. Sê comigo em tudo que eu fizer e guarda-me de todo mal e aflição. E Deus atendeu a seu pedido. Quelube, irmão de Suá, gerou Meir. Meir gerou Eston. Eston gerou Bet-Rafa, Pazeia e Teína. Teína gerou Irnaás. Esses foram os habitantes de Reca. Os filhos de Kenaz foram Otiniel e Seraías. Os filhos de Otiniel foram Atate e Meonotai. Meonotai gerou Ofra. Seraías gerou Joabe, fundador de Gearazim, assim chamada porque seus habitantes eram artesãos. Os filhos de Caleb, filho de Jefoné, foram Iru, Elá e Naã. O filho de Elá foi Kenaz. Os filhos de Jealeléu foram Zife, Zifa, Tiria e Azareel. Os filhos de Esra foram Jeter, Mered, Éfer e Jalom. Uma das esposas de Mered deu à luz Miriam, Samai e Isba, pai de Estemoa. Ele se casou com uma mulher de Judá que deu à luz Jered, pai de Gedor, Eber, pai de Socó, e Jecutiel, pai de Zanoa. Mered também se casou com Bitia, filha do faraó, e ela lhe deu filhos. A esposa de Odias era irmã de Naã. Um de seus filhos gerou Keila, o Garmita, e o outro gerou Estemoa, o Maacatita. Os filhos de Simão foram Aminon, Rina, Ben-Anã e Tilon. Os filhos de Ize foram Zoete e Ben-Zoete. Os descendentes de Selá, filho de Judá, foram Er, pai de Leca, Laada, pai de Maressa. Os clãs dos que trabalham com linho em Bet-Asbeia, Joquim, os homens de Cozeba, Joás e Saraf, que governaram Moabe e Jazub-Leém. Esses nomes vêm de registros antigos. Eram oleiros que habitavam em Netaim e em Gederá e que trabalhavam para o rei. Os filhos de Simeão foram Jemuel, Jamim, Jaribe, Zoar e Saul. Os descendentes de Saul foram Salom, Mibzão e Misma. Os descendentes de Misma foram Amuel, Zacur e Simei. Simei teve 16 filhos e 6 filhas, mas nenhum de seus irmãos teve uma família grande. Por isso a tribo de Simeão nunca chegou a ser tão numerosa quanto a tribo de Judá. Habitavam em Berseba, Moladá, Azar-Sual, Bila, Azém, Tolade, Betuel, Ormá, Ziclag, Bet-Marcabote, Azar-Suzim, Bet-Biri e Saaraim. Essas cidades permaneceram sob seu controle até o tempo do rei Davi. Seus descendentes também habitavam em Etã, Aim, Rimon, Toquém e Azã, 5 cidades com os povoados ao seu redor até Baalate. Esse era seu território e esses nomes estão listados em seus registros genealógicos. Outros descendentes de Simeão foram Mesobabe, Janleque, Josa, filho de Amazias, Joel, Jeú, filho de Josibias, filho de Seraías, filho de Aziel, Eliuenai, Jacobá, Jesuaías, Asaías, Adiel, Jezimiel, Benaia, Eziza, filho de Sife, filho de Alon, filho de Jedaías, filho de Sinri e filho de Semaías. Esses foram os nomes de alguns dos chefes dos clãs de Simeão. Suas famílias cresceram muito e mudaram-se para a região de Gerar, na parte leste do vale, à procura de pastos para seus rebanhos. Encontraram ali muitas pastagens boas e a terra era ampla, tranquila e pacífica. Alguns dos descendentes de Cã tinham vivido naquela região, mas durante o reinado de Ezequias, rei de Judá, esses líderes de Simeão invadiram a região e destruíram completamente as habitações dos descendentes de Cã e dos Meunitas. Hoje não resta vestígio deles. Mataram todos que viviam ali e tomaram a terra para si, pois queriam bons pastos para seus rebanhos. 500 homens da tribo de Simeão invadiram o Monte Seir, liderados por Pelatias, Nearias, Refaías e Uziel, filhos de Ize. Destruíram os amalequitas que haviam sobrevivido e habitam ali até hoje.